Vou chegar nesse boy e vou sarrar. Cheguei na pista chamando atenção, e o boy dela me deu condição. Já comentei com as amigas, não vai dar em cima que eu já vou chegar com pressão. E o novinho todo trabalhado, já tá ligado no meu rebolado. Deu perdido na mina e nesse perdido ele brotou do meu lado. Vou chegar nesse boy e vou sarrar. Com força, força. Vou chegar nesse boy e vou sarrar. Com força, força, força, força, força, força, força, força, força, força, força, força, força, força, força, força. Que isso? Me emocionei. Ai, papai. Cheguei na pista chamando atenção, e o boy dela me deu condição. Já comentei com as amigas, não vai dar em cima que eu já vou chegar com pressão. E o novinho todo trabalhado, já tá ligado no meu rebolado. Deu perdido na mina e nesse perdido ele brotou do meu lado. Vou chegar nesse boy e vou sarrar. Com força, força. Bye.